00. Direto Ledo 105001. Entendido. Qual foi para o controle? Boa noite, 68. Acendo a identificação, boa noite. Desse mantenha 6000, ajuste no 096, na chegada da Mara e aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. Azul 5001, direita é o desvio para o 240, aproximadamente aí 15 milhas. Sente, reporte a prono líder. 5001, sente. Então, 3178, chame torre agora, 1-1895, completando o final do procedimento. Partiu, torre 1-1895, 3178. Salvador 3178, aproximação final, pista 1-0, estabilizado. Boa noite, avistado. Cheque o trem, autorizado pouso na 1-0, 190 graus, 069, tá? 3178. Mas já travou, pois autorizado, pista 1-0, tá? 3178. Azul 5001, ainda quantas milhas para desvios? Azul 5001, o voando leda da presente. Sente. Azul 4298, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Para 2000, autorizado ILS, Azul 4298. Autorizado desvios, descendo até 5000, informe pro aí quantas milhas? Sente. Autoridade de desvios, boa noite, meu. Titã 3178, no solo 36, libera a direita, solo 2119. Aqui é o Libra 2119, Titã 3178. Salvador, Titã 3178, Salvador, Salvador, Titã 3178. Torre Salvador, Titã 3178. Recife, 125, décima 1. Centro Recife, 125, décima 1, azul 5001, boa noite. Boa. Vou no 723, décima, mantenha 3000. Inicie redução para 2009. 3209, 9723. Controle Salvador, azul 4298, fazendo pequeno desvio à esquerda para o 030 por 3 milhas após. E a Proará Duna. Sente. Então, às 8, se mantém a 6000 na chegada a Bonsa, guarde a LS X-Ray, ajuste no 096, gol no 098, acione uma da Idente. Desculpe, a Mari. Chega na Mari, 6000, ajuste no 096, gol no 098. Gol no 868, disse mantenha 4000. 4000, gol no 868. Azul 4298 está reaprovado do Nadal. Sente autorizado o final, aliás. Autorizar desvios. Gol no 8 ou no 098. Gol no 86 ou no 868. Desse mantém 3000. 3000, gol no 868. Gol no 723, desce e mantém a altitude de 2000, inicia redução para 1709. 72000, reduz 170, gol no 723. A sua escuta, Torre. Decolou os 41, chama o controle, Rio 5972. Chamado controle, eu boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, Rio 5972, decolou, curva da direita. Boa noite, aguarde. Gol no 723, Suvetu mantém presente por Oa. o limite ao localizador. Proa 2195, Gona 723. E 5972, contato, submanter nível 320, voo inicialmente direto Leda. E direto Leda, Rio, obrigado. Motorista, mandou gol no 88, pode manter a proa de Zuma, está presente? Gol no 868, descendo para 3000, tem condições de voar na proa 15095? Tem um ativo, descendo para 3000, dá pra gente pro 0195, voo 1988. Afirmo, voo 9723, voo direto Duna, autorizado final S, descendo 2000. Direto Duna, voo 9723. Voo 8868, sobre falha de comunicações, limite ao localizador. Caso de falha, limite ao localizador, voo 8868. Azul 4298, interceptou o localizador. Flash final S, torre 11895, azul 4298. 7895. Boa noite, 68, desse mantenha 2000. 2000, boa noite, 68. Certo. Ana 6212, contato, tudo mantém o versão. Desça e mantém nível 070 na chegada Mari. Aguarde LS X-Ray, ajuste no 096. 190 grau 029. Reportaremos com o trem baixado, parte 298. Oi, boa noite, 9270.090. 709, boa noite, 08. Voo direto bridge. Ok, voando direto bridge. Vai reduzir mais antes de subida, tem uma formação aqui acima de nós, só para passar essa formação por mais 5 milhas. Sem problemas. Bono 098, desse mantém a altitude de 3000, após desvio, voo direto Duna. Bono 723, passou Duna, complete LS, torre 11895. 895, 723. Bono 868, direita agora na Pro 80, reposta precisando localizador. Bono 868. Direita 020, vai reportar estabilizado no localizador. Gol 868. Tolicina 6212, está na proa, está mantendo a proa 090 por 30 milhas, 2000. Sente, descendo até 4000, autorizar desvios, após desvios, Duna. 4000, desvios, após, Tolicina 6212. Tá presente o localizador, voo 1868. Complete final IS, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-1-5, 1-8-6-8. É, 95, ok? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-8-6-8. O 4298 no solo 46, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 298, boa noite. Boa noite. Boa noite. Do 4298, Oliveira. Oi, só mandou boa noite, meu. Estabilizou o final, né? X-ray da 10. Boa noite. Chame passando Simbra. Chamar passando Simbra, gol 1-8-6-8. Gol 1723, cheque o trem, autorizado pouso, pista molhada, vento calmo. Oi, Salvador, 4298, voltando. 1219, desculpem. 1211, aliás, 1211. 1211, obrigado. TV pouso, você está na 0, gol 1723. Passando 4.000 para 3.000, gol 1098. Se mantém 2.000, autorizado LS, gol 1098. 2.000, está livre o INS, é isso aí, gol 1098. Boa Duna, 6212. Na 6212, só com mais 30 segundos eu vou. 7. 1268, controle. Passando Simbra, baixado, travado, gol 1868. Gente, agora autorização do pouso. Guardando na sua escuta, gol 1868. Gol 1723, no solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Enter 6212. O Rio 5972. Chama agora Recife. Frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95. Bom voo. 1868. Autorizado pouso. 330 graus, 039. Gente, leve pouso 90, gol 1868. Alô, Salvador, gol 1723. Corre, gol 1723, tribo, passa com esse solo. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Gol 9250, ali mantém 1-0. Positivo, ali mantém 1-0, 9250. 868 no solo 51, libere a direita, solo 121 no decimal 9. Solo 219, boa noite, 68, fala que avistou a 607. Sim. 21895, uma boa noite. Gol 9250, autorizado, decolar, 330 graus, 039. Salvador, boa noite, eu vou no 098, estabilizado nessa aí, dona Zé. Boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista molhada. Gol 098, cheque baixado e travado. Deixa, cara, aí aguarda, pista no 0, gol 098. Alô, Salvador, escuta no gol 98. Gente, Rio 9890, mantém o ponto de espera. Eu poderia confirmar a frequência do sol para o gol 968? Oh, desculpa, é 1211. 1211, gol 9250, decolou 53, controle 120, decimal 8. Positivo, 08, boa noite. Gol 9098, autorizado pouso, 320 graus, 039. Tá livre o pouso, 90, gol 9098. Controle 6212, poderia descer para 2000? Autorizado 2000, ajuste 9096. É, pode estabilizar na final do procedimento, 6212. Tempo 2096, reporte será estabilizado e desce 3 para 10, 6212. Controle, boa noite, jogou 9250, decolou, mantendo a proa 10 milhas devido à formação na POCA. 79250, está autorizado, desvio, contato, o radar já foi estabelecido, suba e mantenha o nível de voo 370. Quando possível, está autorizada a proa de Jamo. Afirmo, 370, quando possível, proa de Jamo, 9250. Rio 9890, Lima tem 10. Mantém o ponto de espera, tá 3305. Gol no 098, no solo 55. Libera na última direita, Golf, solo no 219. 211. Ação, contato radar estabelecido agora a Nordeste de Salvador, a 72 milhas. Vou na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Reporte quando no ideal. Noite da 3600, acione identificação, desça ao nível 050, autorizado ITAP. Em ITAP, intercepta a chegada à mare. 050, ITAP, chegada à mare, 3600. Rio 9890, autorizado decolar. 330 graus, 029. 5515. Rua de Duna, descida em high speed, se possível, será o número 1 no sequenciamento. Estabilizou, 6212. O Xanai 6212, completa final, cheque pré-pouso, torre 1-1895, bom pouso. Você confirmou para 6212? Torre 1895. 1895, obrigado. 7, chame o controle 120.8. Vai chamar 1208, Rio 9890. Por 20 milhas. 3600, autorizado, após Duna. Negativo, após Duna, alta 3600. Controle Salvador, Rio 9890. Baixado, trabalho agora. Autorizado pouso, vento variável com 02 nós. Livre pouso no 0, Oceano 6212. Voo 9250, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, voo 9250. No Stan 3152, acione a identificação, desça ao nível 060, chegada margem. Ali mantém 10, Stan 3305. Ali mantém 3305. O Xané 6212 no solo 00, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, 6212. Autorizado 3152, após voa Duna. O 355-15 efetuando de Zilce. Já retornou a proa de Duna. Sente. 3600, proa de Duna. Sente, Dan 3600, a descida está autorizada para 2 mil pés. O ajuste 1096, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Temos 2 mil pés, reposto estabilizado, 3600. Ali mantém 1062. Solo Salvador, boa noite, eu chamar 6212, livrou. Doutor, Oceanar 6212, tentou chamar o solo em 219, negativo. 1211. 211, ok, obrigado. Controle, autoriza o Rio 9810 voar Motiva da presente? Tentaremos a coordenação com o centro, aguarde um instante. A presente é até bom que dá para evitar formações aqui. Lô 02, chame controle em 120.8. Controle 208-3305, boa noite. Salvador, boa noite, 3305, 1.200 pés na Pucaracaju. 3305, contato radar, sobe a nível de voo 330 na saída Puca. Na saída Puca, solicito manter pro 090, evitar formação à esquerda. Autorizado. Obrigado. Controle o trip 5595, ideal descida. Controle. Confirme. Trip 5595, ideal de descida. 5595, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0.16. 3.000 ajustado, 5595. 3.000. 3.000, afirmativo. O 9810 está autorizada a Prode Bridge, está presente. Tá, vai voar a Prode Bridge, o 9810, obrigado. Vai voar Fuca, 3305. Vou Jamo, 3305. Jamo, valeu. Pro ideal para o Romeo Fox, 018. Para o Romeo Fox, 018. Ideal, 054. Autorizada presente, Romeo Fox 018, TAM 3305. Direto Romeo Fox 018, obrigado. Rio 9810, agora com centro Recife, frequência 251, secundária 13395. 251, secundário 3395, obrigado, boa noite. Boa. Em 3152. Decola 06, chame controle, Oceaner 6224, boa noite. Controle, Oceaner 6224, boa. Uno, 1134, boa noite. Próximo ponto, espera da 10, pronto. 1134, boa noite. Ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, 1134. Comandou, boa noite, o Xandar 6224. Boa noite, 6224. Contato radar, sobe e mantém o nível de voo no 90. Está autorizado, desvio após voa Jamo. Ah, leu nosso pensamento, então. Desvios autorizados após Jamo e acende o 90-6224. Então 3152 para o sequenciamento, redução de velocidade para 220 nós. E a descida está autorizada até 4 mil pés, do ajuste no 096. 4 mil pés, no 096, descida para 2209. Alinhado e pronto, no 1930. Decolagem autorizada, 1134, verificamos. Livre de decolagem, 1134. Estabilizou, tá 3600. Tá 3600, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, uma pouso. Foi Salvador, tá 3600, boa noite. Boa noite, 3600, reporte avistando. Passará. Uno 34, decolou 09, 120, décimo 8, bom voo. 208, bora aí. Na proa 020? Afirmativo, tá 3102. Gente, vetor para sequenciamento, proa esquerda 020, limite lock. Esquerda 020, limite lock. Controle com 1134, mantendo a proa 100 por 10 milhas, desvia a informação. Gente, 1134, livre, desvio, contato radar já estabelecido, sobe ao nível 370, após vojamos. Ok, senhor. 370 após desvios direto de ano. É 224, direto Aracaju. Direto Aracaju, 6224. Trip 55 no 5, descida para 2 mil pés. 55 no 5, 2 mil, pequeno desvio à direita, uma milha para evitar núcleo. Enter. Salvador 3305, mantendo escuta, cruzando 195. Então 3305, agora concentra, 12545, secundária, 12685, bom voo. 1245, 1285, 7335. Obrigado, boa noite. OSG, 4 mil pés, 3153. 3152, desce para 3 mil. Zero zero aos 1-2, direita 1-2-1, decimal 1. Direita São para 1909. 1909, tá? Trip 55 no 5, completa esquerda na proa 210, aguardando o vetor final bloque. Esquerda 210, 55, 105, aguardando o vetor. Três 152, tem condições de interceptar o Loki nesta proa? Afirmativo, tá, 3152. Autorizado interceptar o Loki nesta proa, tá, 3152, descendo para 2000. Descendo para 2000, né, estou autorizado, tá, 3152. Oxoné 6224, agora chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Ok, com o centro Recife agora 25, decimão 45, secundário 2185, então, boa noite, 6224. Boa. Trip 55 no 5 para o localizador, completa esquerda, proa 130. Esquerda 130, localizador informará 55 no 5. Gol 1134, solicita a proa 50, desviando informações por 15 minutos. Autorizado 1134. Localizador, 35595. 5595, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. São 3152, descendo para 2000, autorizada a final do procedimento. Vai seguir um Alfa Tango 72, a posição de 12 horas e 7 milhas. Está mantendo um grau de speed de 1709. 3152. Salvador ou 35595? 5 no 5, avistado, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado para 10, vento calmo. Baixar travado, deve pouso, 5595. 3152, completa a final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Gol 1134, chama o centro, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2552685, boa noite, obrigado. 2. Vai, o portal de segurança 3152, centro de operação técnica. Passando o simbolatão 3152. Gente, aguarde a autorização de pouso. Acuse com o trem baixo travado. Trem baixo travado, são 3152. 5595 no solo ao Zona 7, libera a direita, solo 121, décima 1. 21, 5595. A 3152, aguardam a autorização de pouso. Aguardamos a 3152. Autorizado pouso, vento 270 graus, 049, a 3152. Sim, de pouso, a 3152. Do Salvador, boa noite, a passarela 2224, confirmação Alfa. No momento eu mando pro 090 para levar informações para aproximadamente 30 milhas. Gente, 2224, está livre de Zeus, a descida está autorizada até o nível 050. Reporte quando, no, quando tiver condições de reassumir na proa de TAP. Reportaremos na proa de TAP 2224. E258, descida ao nível 060, chegada a Mari. Na 3152, no solo 20, libera a direita, solo 121, décima 9. Direita, décima 9. Prezado 6258, após voa duna. 335393, próximo ponto de espera pronto na carteira 10. Boa noite, autorizado decolar, 250 graus, 05 nós. Livre, aviar e decolar, 335393. Minha 908, desça ao nível 070, está autorizado de desvio. É posto quando tiver condições de assumir na prioridade. Trip 5393, decolou 24, chame o controle em 1120, décima 8. 208, chamando agora. Voador departure. Good evening. 3-5-5-9-3. Good evening. 3-5-3-9-3. Radar contact on departure. Climb to level 190. Puka departure. Up to 190. Performing Puka. Gente, 6258, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Salvador, 2224, aceitando pequenos desvios à esquerda, pro 055, para aproximadamente 10 milhas para ir para formações, após o ETAP. Gente, 2224. 06908250, nós de velocidade. Tá voando TAP 2224. Gente, 2224. Sente 6908. Controle, o 1224 efetuando os desvios à direita agora pro 1110 para levar informações aproximadamente 6 minutos. Sente 2224. Do 6908 pro Diduna da presente. Passarei 2224. 2224, prossiga. Se tiver condição de manter a proa 1110 por mais 10 milhas, o senhor terceiro no sequenciamento, após essas 10 milhas, o senhor vai curvar à esquerda na proa de Duna, onde os tráfegos estão descendo sem desvio nenhum. Eles estão fazendo desvio à direita na chegada a Mare e depois seguido via Duna direto. Ok, então vai manter a proa 1110. Positiva, proa 1110, 1110 por mais 10 milhas, o passageiro 2224. O senhor vai seguir um Embraer 190 na aproximação. Positivo, 1110 por mais 10 milhas, o passageiro 2224.